Solta o play, DJ. Mais um Projeto X Playlist. E se vocês estão escutando essa música de fundo, vocês devem ter reconhecido ela de algum lugar, né? Porque é o tema do Guy, olha aí, do Street Fighter 2. Essa música muito conhecidíssima, lendária. E por que a gente está tocando essa música? Porque hoje iremos falar sobre games de luta aqui nessa playlist. Aqueles fantásticos jogos onde vem um monte de personagens batendo entre eles. E hoje, pra me ajudar nessa playlist, temos um convidado, o Dylion. Olha aí, Dylion. E aí, galerinha, beleza? Aê! Então, olha só, iremos abrir a parte 1 dessa playlist do Games de Luta. E caso o pessoal queira que a gente fale de jogos mais atuais, jogos mais interessantes também, que a gente não botou nessa playlist, assim, eu já deixo aberto o espaço pro pessoal da staff também montar a parte 2, falar de outros jogos que, assim, eu sou velho, cara, eu joguei os clássicos, os antigos, né? Que a gente vai falar aqui nessa playlist. Então é isso. Então vamos começar a nossa playlist, né, Odali? Começar com Street Fighter, afinal de contas, né? Opa, clássico, o jogo que revolucionou os jogos de luta, né? Que fez literalmente surgir a grande febre dos jogos de luta. Com certeza. Existem jogos antes e depois de Street Fighter. É um marco. O jogo que, vamos dizer que, querendo ou não, acho que no Brasil, no mundo, fez todo mundo ir para as casas de arcades, né? E fez com que qualquer botequinho de esquina tivesse uma máquina também. Com certeza. O pessoal gastava muita ficha ali, cara, com simples Street Fighter 2. Boa época da ficha de 25 centavos. Nossa, que época legal. Em que você tinha uma desculpa para entrar no bar ali, assim, e o pessoal não fica bravo. Porra, o garotinho aí no bar, caralho. Não, tava só jogando lá o Street Fighter 2. Com certeza. Então, mas fale quais os temas que você escolheu, Dylion. Bom, vamos lá. The Street Fighter 2, que é o mais clássico, além do que já tá de fundo, o tema do Gaio, que é o tema que funciona com qualquer coisa, inclusive o fundo da playlist. Escolhi o tema do Ryu, personagem mais clássico, símbolo do Street Fighter. O tema do Ken, também é outro clássico, é um tema que eu gosto pra caramba, muito bom o tema. E o tema do Blanca, nova, pra colocar em um teminha tupiniquim, né? Os seus tambores inconfundíveis. Olha aí, o brasileiro menos brasileiro que conheço. Um animal verde que, tipo, vira uma cambalhota pra te atacar e dá choque. Claro, porque se ele mora no Brasil, ele só pode estar na selva, né? Obviamente. É, e ser verde, peludo e com uma calça jeans rasgada. Faz todo sentido. Que beleza, cara. Faz todo sentido mesmo. Ai, ai, bom, mas então fique aí com os temas do Ryu, do Ken, do Blanca, do Street Fighter 2, tá bom, galera? Escutem aí. O próximo jogo iremos falar de um clássico do Super Nintendo que eu adoro, que eu amo pra valer, Killer Instinct. Eu amo o jogo, é um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo, ainda mais quando você tenta aplicar sequência de combos, cara, que é muito difícil. Nossa, mas é muito da hora. É, a maior graça do Killer Instinct é você conseguir aplicar uma sequência infinita de combos. Aquele sonzinho clássico, Ultra Combo! Com certeza. Então vamos tocar nessa playlist as músicas da fase da Orchid, do TJ Combo e do Fulgor, que eu adoro essas músicas e eu adoro o Fulgor. Nossa, é meu personagem favorito. É muito legal. Tem outros personagens do Killer Instinct que eu amo também, cara, mas eu gosto bastante do Fulgor. É um dos meus favoritos. E eu já disse, Killer Instinct é assim, animal. É um marco também da Rare. Muito legal. Vale a pena ser jogado. Então, temas da Orchid, do TJ Combo, do Fulgor, do Killer Instinct. Escutem aí. Yeah. Então, galera, o próximo jogo que nós vamos falar é um clássico dos fliperamas, que é o The King of Fighters, né? Oh, yeah. O jogo que trouxe uma nova temática pra galera de times, e sem contar que foi um jogo que juntou várias franquias da SNK, pegando personagens do Art of Fight, do Fatal Fury, e até de jogos que não eram de luta, transformando num grande apegado de personagens, transformando num grande sucesso, né? Sem contar, cada ano, um The King of Fighters novo. Com certeza. Pessoas que são viciadas em jogos de luta, com certeza já jogaram King of Fighters, então, uma vez. Ah, não, sem dúvida. Aliás, é o pior tipo de apelação que tem, cara, você ficar viciado em King of Fighters. Porra, cara. Mano, sem zoeira, eu cheguei a jogar uma ficha por dia, era tipo um vício mesmo. Se eu não jogasse uma ficha de King of Fighters, eu ficava, tipo assim, meu dia não foi completo. É muito legal King of Fighters. Bom, e falando das músicas, né, selecionadas, primeiro tema do Iori, do The King of Fighters 96, uhum. Tema inconfundível. E segundo tema, aquele tema que dava uma tensão, que você percebeu que o jogo tava chegando ao final, que é o tema do Orochi Team, do 97, quando o Team Orochi aparecia por completo. Chris, Yashiro e Shermie, né? Ah, trio apelão pra caramba. Nossa, é demais, cara, demais. E por último, o tema do Kyo, personagem principal da série de King of Fighters, o Kyo do 98. E o tema do Kyo do 97 também é muito legal, muito bonito, mas esse tema do 98, ele é bem mais agitado, ele é bem mais pegado. Deixa até pra você jogar com esse tema, a luta fica muito mais emocionante. Então, beleza, galera. Fiquem aí com esses temas do Iori, do Orochi Team e do Kyo, King of Fighters. Escutem aí, galera. O próximo jogo também é um outro grande clássico, uma grande franquia, rival do Street Fighter na sua grande época, né? Então, falamos de Mortal Kombat. Sangue, sangue, sangue. E claro, o maior diferencial é o sangue, ora bolas. Não, sem contar que na época, né, a gente via aqueles caras com a técnica de pegar a imagem dos caras e colocar no jogo, todo mundo, nossa, que gráfico, meu Deus! O gráfico é aquela coisa, né? Na época a gente achava que aquilo era o máximo da realidade, né? Eram pessoas que estavam lutando, cara. Pô, um monte de sprites ali, fotos, olha que legal, cara. O máximo, não, era o máximo aquilo lá, sem contar que os ninjas, né, o mesmo ator, só trocando depois na palheta de cores a cor da roupa. Coisa mais óbvia. E sem falar que tem os fatalities, porra, sangue, pra, mais sangue pra tudo quanto é lado. Sem contar, sangue pra todo lado e fatalities que as pessoas explodiam e surgiam três cabeças, oito fêmurs, né, que eram... Eu só digo, Mortal Kombat fica mais legal jogando no fliperão. Ah, sim, sem dúvida, sim. Muito legal. Então, vamos falar de três músicas de um dos jogos assim, que eu mais adoro do Mortal Kombat, que é o Ultimate Mortal Kombat 3. Acho que é um dos melhores que tem, daquela geração que ainda rodava no 16-bits, né? Ah, sim, sem dúvidas. E essa versão, uma das versões que a galera acho que curtiu pra caramba, que foi até a versão que colocaram o Scorpion que não tinha colocado na outra. Esse sim, esse tem o Scorpion, né? Eu tinha raiva do Mortal Kombat 3 porque não tinha o Scorpion. Eu amava o Ultimate Mortal Kombat 3 que tinha o Scorpion. Olha aí, então, mas vamos tocar as fases do The Graveyard, do The Roof e do The Subway. Cara, que são muito legais, véio, essas músicas. Pô, subway naquele metrô ali, né? Que você consegue mandar o cara lá pro outro lado do trem e o trem pega ele. Só esperar o trem pegar metrô ele. Ali. Tá, atropela. É maneiro, é muito legal também. Mas então, galera, escutem esses temas aí do Mortal Kombat, Ultimate Mortal Kombat 3, tá bom? Então, ó, The Graveyard, The Roof e The Subway. Escutem aí. galera, e agora o próximo jogo é um jogo que muita gente não jogou, é um jogo que muitas pessoas não gostam, né? Mas eu me diverti muito com esse jogo, e pra mim o diferencial desse jogo é justamente as músicas que tem nele, que é o Fatafuri Wild Ambition, né? Que foi, surgiu pro famoso PlayStation 1, e era aquele gráfico poligonal, tentando levar os personagens do Fatafuri pra uma ambientação 3D, totalmente diferente. Bom, as músicas que eu selecionei que não poderia faltar, né? O Kim, lutador de Taekwondo. Olha aí. É, não, tem que ter o Kim representa. E, na verdade, as músicas do Kim foram extremamente legais em toda a saga dele, mas essa versão dele do Wild Ambition, pra mim, é a melhor. É uma música que eu não esqueço. Por mim, tipo, é quase a música dos meus momentos felizes. Ela é muito louca, é um rock muito legal. A música tema do Terry, personagem principal da saga do Fatal Fury, também é uma música muito bem arranjada. E, pra finalizar, não poderia deixar de faltar a música do Geese Howard, chefão. E quando você ouvir a música dele, cara, ele era muito difícil e a música deixava tudo muito mais tenso. Cara, um dos personagens mais legais do Fatal Fury. Geese, cara, ele é um vilão estilo daquele vilão que você quer ser ele. Olha, de toda a franquia, meu vilão favorito, disparado. Sim, sim, não. Nada se compara ao Raising Storm. Oh, com certeza, com certeza. É melhor você ser o Geese e soltar o Raising Storm também nos caras, pô. Sim, sem dúvida. Então, galera, vamos ficar com essas três músicas aí do Fatal Fury e Wild Ambition. Músicas do Kim, do Terry e do Geese, tá bom? Então, escutei. We'll be right back. O próximo jogo é de um outro clássico dos fliperamas, cara. Quantas fichas você gastava nesse jogo? Tô falando do Tekken, o 3. Olha aí, com muitos personagens, né? Tekken é aquele ambiente lá 3D e que a grande maioria das pessoas que não sabem jogar Tekken, a tática é ficar girando o controle toda hora e apertar qualquer tipo de botão. E olha que rola um ataque. Sem contar as pessoas que, tipo, simplesmente apertavam vários botões ao mesmo tempo e tava apertando igual um louco, né? Sem contar as pessoas que simplesmente apertavam girando porque eles pegavam um Ed Gordo. Vamos falar a verdade, o Ed Gordo, pra quem não manjava jogar Tekken, é o salvador das pessoas, porque é o personagem mais fácil de se jogar, cara. É o capoeirista brasileiro. Esse sim é um brasileiro, olha só. Não, esse sim é brasileiro. Tudo bem que, tipo, Ed, né? Não tem nada de brasileiro nesse nome. E por que gordo, né? É isso, eu nunca entendi. Eu falei, mano, ele é magro, cara. Eu entendo também. Mas então eu vou pegar uma música de três personagens, três temas de personagens muito legais. Tem o Ed Gordo, obviamente. Todo mundo já jogou Tekken 3, jogou com esse cara alguma vez, mesmo que seja no começo, né? Aprendendo a jogar. Tem o Paul Fenix, apelão pra caramba. Aquele murro que arrancava quase toda a vida, velho. Ele tem um soco poderoso, cara. Que puta que pariu. Nossa senhora. E Yoshimitsu, apelão pra caramba. Nossa, porra. Demais. Dá raiva. Esse me dá raiva porque esse é mega apelão. Puta. E um dos poucos que ficaram bem representados no filme obscuro, né? Eu deixei ele com aquela armadura dele lá. Cara, mas assim, eu pior que eu gosto desses três personagens jogando também, viu? Mas galera, vamos ficar então com esse grande jogo revolucionário na sua época. Personagens carismáticos também, pra valer, né? O Ed Gordo, Paul Fenix e Yoshimitsu. Três temas, tá bom? Do Tekken 3. Escute aí. We'll be right back. Bom, galerinha, agora o próximo jogo é um jogo que poucas pessoas conhecem, que acho que quase não veio nos fliperamas aqui no Brasil, mas muita gente aproveitou jogando nos famosos emuladores, que é o Cage of the Dragons. É um jogo da SNK, ele foi feito como se ia ser a continuação do jogo de luta do Double Dragons, que também é da SNK, que algumas pessoas podem até ter jogado, e que acabou que mudou os direitos e a galera acabou fazendo esse jogo, o Cage of the Dragons. Mas que é um jogo muito divertido, até recomendo pra galera jogar, e que, mano, as músicas são muito boas. As músicas que eu escolhi, como é um jogo de duplas, as músicas que eu escolhi são das duas duplas principais, o Jimmy e a Sônia, a dupla do Billy e da Lynn, e uma dupla que tem uma música um pouco mais caribenha, um pouco mais latina, que é o Pepe e a Pupa. Cara, mas assim, quem puder conferir o jogo, confira, porque é muito bom. Então, galera, aí não falou, ó, temas do Jimmy e da Sônia, do Billy e da Lynn e do Pepe e Pupa, do Rage of Dragons, tá bom? Então, escutem aí. We'll be right back. O próximo jogo é um outro jogo que eu gostava pra caramba. Porra, e eu era muito viciado assim jogando Super-Hero também. Que é do Marvel vs Capcom. Nossa. O primeiro. Reunião dos sonhos, cara. Cara, assim, eu gosto bastante, por exemplo, do X-Men vs Street. Eu adorava o Marvel vs Street também. Sim. E o Marvel vs Capcom é muito legal também. Um chefão mala pra caramba, um Slout, difícil pra cacete. Mas assim, tem vários personagens muito legais pra se jogar. Dá pra pelar fácil, né? Sim. Três personagens que eu apelava muito. Eu escolhi os temas deles nesses três personagens. Cara, que é do Strider Ryu, do Capitão América e do Wolverine. É o tcha-tcha-tcha. Cara, não, Wolverine eu jogo em todos. No, porra, em qualquer lugar eu pego assim, Wolverine. Ponto. Não, é o Wolverine e acho que os dois que todo mundo quer pelo menos jogar um pouco é o Wolverine e o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha também dá pra pelar mais facilmente. Mas, por exemplo, eu adoro o Capitão América. Porra, eu pego o Final Justice. Eu adoro pra caramba. E o Strider Ryu é um dos personagens mais fáceis de você apelar também. Tranquilo, cara. Com aquela espadona dele de longo alcance também. Deixamos animais também. Robótico. É muito legal. É muito fácil. É um jogo que eu adoro também. Pra valer, dá pra apelar muito facilmente. Sequência. Eu só joguei o primeiro, já digo logo. O Marvel, o primeiro, Marvel vs Capcom. Eu joguei só o primeiro, o segundo e um pouquinho de nada do terceiro, cara. Então, cara, se tiver Playlist Parte 2, Parte 3, quem sabe o pessoal põe os outros Marvel vs Capcom também. Sim, sim. Mas por enquanto fiquem com essas músicas desse jogo, né? Do Marvel vs Capcom, os temas do Strider Ryu, do Capitão América e do Wolverine. Tá bom, galera? Então escutem aí. bom, galerinha, o próximo jogo que a gente vai falar é um jogo que, meu, é um clássico dos 3Ds. Tipo, a galera acho que ficava fissurada, mano, nesse jogo, que é o Soul Calibur. Cara, um dos melhores jogos de combate armado, né? Querendo ou não, é um jogo totalmente de combate armado. Difícil, cara. É um jogo difícil de você conseguir jogar bem. Eu mesmo jogava muito com o Maxi, que pra mim era o mais fácil, que era o do Chaco. É o mais fácil de jogar. E as músicas selecionadas que eu peguei de dois títulos do Soul Calibur diferente. Eu peguei a música do Nightmare, do Soul Calibur 2, que é uma música tensa, pesada, muito louca. A música do Mitsurugi, do Soul Calibur 3, Samuraizão, meu, personagem principal do Soul Calibur. E a música da Taki, aquela ninja peituda do Soul Calibur 3 também. Então, galera, aproveita essas músicas aí. Então, escutei, galera. Para fechar essa playlist, iremos falar de um jogo clássico, um jogo bonito pra caramba visualmente de jogar. Estamos falando do Garou, Mark of the Wolves. Nossa, mano. Cara, que lindo esse jogo. Nossa. Garou, ele visualmente dele, ele é muito lindo. Ele recebeu muita crítica pela galera, pela sua jogabilidade, que ele fugiu um pouco da jogabilidade clássica da SNK e ficou com uma jogabilidade parecida com Street, mas mesmo assim, cara. Cara, eu adorei. Nossa, ficou muito legal. Porra. E sem contar o pano de fundo, né, cara? A história dele é muito legal. Anos da frente do Fatal Fury, né? Quando acabou. Sim. O Fatal Fury, porra. Você vê alguns personagens mais velhos, você vê filhos de outros personagens. Pois é. Nossa, é um jogão que o pessoal tem que jogar, mas as grandes obras da SNK, antes dela ir pra falência, cara, ir pra Valo. É, e depois a Playmore se juntar a ela, né? Porra, é, né? Então. Pra tentar salvar e fazer muita besteira. Então, eu recomendo muito jogar o Garou. Vale a pena, é um marco. E aqui vamos tocar o tema de três personagens que tem músicas muito legais, vai. Tem o Dong Hwan. É, Taekwondo! Mais um outro de personagem de Taekwondo, nesse mesmo jogo, né? Filho do Kim, cara. Tem o quê? Dois personagens de Taekwondo nesse jogo. Ah, os dois filhos do Kim. Olha aí, que beleza. Tem o Terry Bogard também, já tá mais velho, olha aí. O visual dele do Garou é o máximo. Tira o chapeuzinho, tá com aquele casaco agora mais grosso, mó legal. Tá muito legal mesmo, Terry Bogard. E o Tizoc. Cara, esse daí é maneiro, lutador de luta livre, bizarro pra caramba. E quem acompanhou só a série do The King of Fighters, ele participa também, ele foi inserido a partir de 2003, ele foi inserido na série The King of Fighters. É, eu acho que sim. É muito legal, cara, esses três personagens, realmente. Eu gosto de vários personagens, né? Igual do Rick Howard, por exemplo, porra. Adoro esse cara. Cara, eu gosto do gato. O gato, o gato. Cara, ele é muito estiloso, velho. É, estiloso é o que define ele, cara, na porra. É. Mas então, galera, vamos fechando aqui essa playlist com esse fantástico jogo que o pessoal tem que jogar e com músicas muito legais, né? Então, os temas do Dong Hwan, Terry Bogard, do Tizoc, do jogo Garou Mark of the Wolves, tá bom? Então, galera, escutem essas músicas, peçam por uma parte 2. Eu não sei o que mais jogos podem vir, né? Jogos mais atualizados, jogos mais interessantes também. Cara, temas de jogos de luta é o que não falta, né? Tem de tudo, nossa. A gente não botou, por exemplo, nenhum assim da Nintendo que tem ali, sabe? Os Smash Bros. Da vida, por exemplo. É, verdade. Outros da SNK também poderiam estar aí. Cara, se você for pensar, cada The King of Fighters, cada ano, são temas diferentes pro mesmo personagem. Pois é, né? Então, quem sabe pode vir uma parte 2, uma parte 3 também no futuro, né? Mas então é isso. Encerramos essa playlist aqui. E agradecer aqui ao Dylan. Valeu por ajudar a gente aqui, né? Nessa playlist, o Dylan. Cara, não, imagina, mano. Precisando. Sabe qual é? Estamos aí, é só gritar Gigante Guerreiro Dino que a gente aparece. Tá bom, então galera, escutem a playlist e falou. Fui. Falou. Escutei. Música.